Porque se nego se quando se vai se trabalhar se no centro espírita, se filho, se nego se vai se na forma de hindu, né, se filho? Porque se nego entrar, se filho, quase a forma de nego se no centro espírita, nem sempre se vai se conseguir se trabalhar, né, se Você filho? vai ser doutrinado E, filho, já se foi se doutrinado se tantas de vezes que eu prefiro ir na forma de hindu, filho. E aí, filho, se nego se vai se trabalhar se na Umbanda na forma de pai se Tomé, né, filho? Sim. E aí, filho, se nego se vê que muitas vezes, filho, aqueles de médium que se faz os cantos, filho, que se concentra se no atabaque, ou não, consegue se manter o pensador mais sustentado, filho, do que se aquele médium que se vangloria e que se está sentado se dá na mesa branca com pensador descontínuo, filho, em alguns momentos de conseguindo se pensar se na reunião, em outros de momentos de pensando se no problema de trabalho, filho. Então, a gente tem que se perceber, filho, que dentro de da Umbanda se tem uma ciência, filho, para que se a prática se possa se acontecer da melhor maneira. Porque esses espíritos, filho, que estão se lá nas confrarias do astral, né, filho, que são os espíritos responsáveis pelo cuidado da Umbanda no mundo, filho. Esses espíritos, filho, a maioria desses espíritos, filho, é espírito que já se encarnou na Atlântida, filho. Nossa. Que são espíritos de muitos experimentados, filho. E sabe-se, filho, que se não tivesse uma didática, a coisa não vinga nesse planeta, filho. Então, o que se nego de velho se quer se falar é que se doutor e doutora coloca o diploma de lado, arregaça a manga e vem virar de pai velho e mãe velha com a gente, filho. Porque se a gente não fizer isso na matéria, filho, vai fazer isso no espaço, filho. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. Pai velho, pai amigo, de humildade e amor, e trasladear o andar, seu axé e seu calor. Mãe velha, mãe amiga, de humildade e amor, e trasladear o andar, seu axé e seu calor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, e livrai-nos de todo o mal. Deus, louvado seja esse nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Esse louvado seja essa alegria cósmica que, quando se toma de conta do ser, se faz ele se abrir para que esse amor e essa de caridade de possa se brilhar na mente e no coração do ser humano em evolução no planeta Terra, né, Zifio? E louvado seja nosso Senhor. Que assim seja, que assim seja. Sim, graças a Deus, meu pai. Oh, graças a Deus. Muito obrigado, viu, por atender o pedido aí de conversar com a gente. A gente que se agradece, Zifio. Esse trabalhador é importante para que a nossa canção, Zifio, se possa chegar para todos de coração do que está aí se caminhando nesse mundão de nosso Deus, filho. E te está caminhando com muitas vezes, filho, com pensadores de vazio, né, filho? E precisando preencher o pensador com as coisas do espírito, filho. Então, de pretos e velhos, de negros de Tomé, que te agradece, filho. Pois de essa oportunidade divina, que assim seja, Jesus. Salve, Pai Tomé! Que felicidade, Pai Tomé. Olha, falar que o senhor é muito bom, né? Por que que a gente sente assim esse amor pelos pretos velhos e esse carinho, mesmo eu sendo espírita, também eu consigo sentir isso e muitos não conseguem? O que que falta para o espírita amar o próximo, independente de qualquer coisa? É difícil. Difícil gosta de fazer esse perguntador de complicadas de para médium, né, gente? É, gosto. Sobretudo os médiuns que estão mais próximos, assim, da doutrina espírita. Esse louvado seja, Zifio. De negros de Tomé, se vai dividir de pensador. Você sabe, Zifio, que se quando a gente se descobre de uma coisa que se é de muito boa, Zifio, quando essa coisa se é de muito boa, se preenche o nosso de coração do Zifio, isso te traz uma grande satisfação. E o ser, se nesse de momento, ele se apaixona por essa coisa. Nesse momento que você se apaixona por essa coisa, filho, essa coisa se transforma no cabeçador do ser como se fosse a coisa mais importante que o ser pode ter na vida. E aí, filho, tudo que é diferente disso, filho, o ser, ele costuma se afastar, sabe-se, do seu caminho. Então, a gente, Zifio, nesse caminhador de espiritual, a gente tem que estar sempre se conhecendo e depois se afastando, Zifio. Para se manter aquela abertura no coração do, para que as novas mensagens que se venham da vida, Zifio, possa preencher o ser e se desce de maneira, Zifio, se possa se continuar se evoluir, Zifio. Então, de negros de velho, de lembra, sabe, de negro velho, de lembra-se nas senzalas, filho, quando se conheceu de mãe Maria, e de mãe Maria já era uma jipa cabuca, se bonita, filho, e de negro de velho, se apaixonou-se com de mãe Maria, sabe? Uhum. Só que de mãe de Maria já acabou se morrendo de antes de negro velho. E de negros e velhos teve-se muitas dificuldades, filho, para se conhecer-se outra pessoa. Porque de negros e velhos estavam-se identificados com de mãe Maria. E de mãe de Maria, na espiritualidade, se ficava assim, vai lá, de negros e velhos. Se vai se ainda se viver de muito de tempo na encarnação. E de negros de velhos não queria de saber de mais nada, de filho. Então, Se conhecedor que se vende da verdade, Chifre, é como se nego de velho se com se mãe de Maria. Se a gente se conhece, tem-se uma relação de produtivas e sem apegos, Chifre, a gente se abre muitas vezes para as coisas novas que se vêm. E aí a gente sabe se colocar sempre na postura de aprendiz, Chifre. Mas se a gente se fecha naquela percepção, Chifre, se a gente se fecha, Gifio, naquele sentido, então se o mundo já acabou, Gifio. É só de mãe Maria se para tudo de lado, né? Oh, E de louvado seja de nosso Senhor. graças a Deus. Ô pai, então, qual que é o propósito da manifestação dos pretos velhos através de canal mediúnico? É, Gifio. Esse de formato do espírito de imortal, né, Gifi? Esse veja de Xó. Esse pai de Tomé, Gifi, na espiritualidade, até se prefere se apresentar, Gifi, numa encarnação que se teve de lá na Índia, se sabe? Mas a gente se vai de trabalhar, Gifi, e a gente se utiliza uma didática para que a gente se possa se sensibilizar o coração do ser. Se de negros e velhos viesse com o palavrador de indústria, Sim. ia ser de muito ríspido as verdades que se tem que se passar para o coração do. E a gente se trabalha, Gifio, com as memórias reencarnatórias do ser, né? Certo. Então, já a representação do velho, Gifio, já é uma representação assim, Gifio, arquetípica, né? E que se associa com a sabedoria, né, Gifio? E principalmente, Gifio, na nossa nação, o negro está se associado à renúncia da escravidão, Gifio. Então, no imaginário popular, Gifio, quando se vende de um negro velho, vende um ser que talvez represente a renúncia à sabedoria. Então, já uma predisposição, do coração do, para se abrir para a nossa mensagem que a gente quer te levar. Então, é um instrumento de trabalho, mas de pai de Tomé, na espiritualidade, se prefere de se apresentar com os turbantes bonitos, sabe? Sim. Oh, meu pai. Gosta de se apresentar com aqueles formatos de hindus e bonitão, Gifio. Oh, olha. E se tudo é de trabalho, Gifio, se tudo é de nomes e da caridade, Gifio. E se nego de Tomé fosse de trabalhar em outra pátria, Gifio? Se de repente se nego de Tomé fosse de trabalhar na China, Gifio? E a gente já assumir a forma de talvez do monge taoísta de velho, né, Gifio? E assim a gente sabia que se manifestando, se desse as informas, Gifio, a gente ia se tocar na representação daquela consciência que se vem se pedir ajuda, que representa a sabedoria e que representa as renúncias, Gifio. Então, se a gente se fala, desenvolve-se o palavrador, Gifio, de acordo com aquelas técnicas que se vai de fazer de mais em ressonância no coração do ser. E de louvado seja nosso Senhor que se permite que essa negaiada se trabalhe nessa Louvado pátria, né? De seja. louvado seja, e de velho de fala de demais, né? O senhor está se divertindo. Seja de alegria, se nego já se sustenta se a alma se nasce alegria, se nego de dar risada até de das trapalhadas que se nego já pronta. Para sempre seja louvado, pai. Olha, deixa eu perguntar para o senhor, então. É uma característica própria da linha de Pai Tomé é uma característica própria sua. O que o senhor pode dizer a respeito do arquétipo, da linha específica do Pai Tomé, comparado, por exemplo, com uma outra, seja Pai João da Cachoeira ou outra? Esses de linhagem de trabalho, filho, cidades muito relacionadas com quando de consciência de traz uma de grande experiência no conhecedor espiritual, filho. Quando de consciência de traz aí uma experiência no conhecimento de complexo, sabe, filho? De muitos negros que se trabalham na linhagem de Pai de Tomé, já se passou, filho, pela experiência de fazer de parte dessas escolas, filho, de sabedorias, filho, e se utilizar o conhecedor, filho, nem o conhecedor de profundo que se fala das leis espirituais, e de ensinar esse conhecedor para a consciência que se está em busca dessas verdades maior. E de alguns espíritos que se trabalham na corrente de Pai de Tomé, filho, já se fez disso de muitas formas, filho, durante esse processo reencarnatório. E alguns até se abusou dessa forma, né, filho? Então, alguns vêm porque entende essa característica de bode, e outros vêm porque eles têm que se reparar das práticas do ensino espiritual, que não se completou como deveria se completar. Entende como de Pai de Tomé está te falando? Sim, senhor. E se louvado de seja, né? Difícil tem de entendedor de bom, né, filho? Oh, graças a Deus. Difícil não é de te atrapalhar assim como os pais de Tomé, né? Oh, Se capaz. louvado de seja. Qual que, quando as pessoas dizem assim, qual que é a motivação, então, o senhor talvez até falou um pouco, qual que é a meta presente do senhor, e quanto tempo o senhor vai ficar trabalhando nessa meta? Olha, filho, se nesse momento em que se o planeta 12 está passando por essa transformação, filho, em que a gente está conscientizando, já maioria das vezes, filho, os trabalhadores da última hora, né, filho? Oh, meu pai. E que a gente está conscientizando esse trabalhador e esses coração dor também, e todos os sofredores, enfim. Se nesse momento, enquanto estivermos nessa fase, enfim, de Pai de Tomé, se vai se trabalhar com a palavra, para se levar de conhecedor, que seja assim tanto de complexos, enfim, mas com os exemplos da vida, hoje é a linguagem de carinhosa dos pais de velho. E aí, depois de Pai de Tomé, decide se vai de continuar com essa de forma ou se vai de voltar a se apresentar direto com as formas de bonitão, de hindu, né, de ver. Oh, graças a Deus. Só de Pai de Tomé se acha bonito, viu, de filha? De mãe de Maria se não acha de Pai de Tomé bonito, não. Se meu pai seja, de Oh, meu pai. E quando as pessoas dizem assim, todos os espíritos que se manifestam na Umbanda estão em busca de quitação de dívidas do passado, de fechar as feridas que abriram com atitudes e atividades e ações que estavam em desacordo com as leis de Deus. Então, porque são pecadores, não podemos ouvi-los. Como é que é a verdade de tudo isso, Pai Tomé? Vocês estão em busca da redenção? Vocês já superaram isso, já se perdoaram, já quitaram suas dívidas e vêm para nos ajudar? Qual que é a proposta realmente das entidades da Umbanda? Olha, Gifi, esse assunto é de muitos anos, sabe, Gifi? Sim. Porque de negros e velhos, lembra-se uma vez que de negros emprestou-se assim umas ferramentas de trabalho para outros de negros e da senzala, sabe, Gifi? E esse de. Quando os negros e velhos foram pedir essas ferramentas em volta, de negros e velhos, e começou assim com o com pensador. Se esses irmãozinhos nos quiser te devolver esse instrumento de paz e pai. Ah, mas aí eu vou te falar isso. Mas se quando disse falar isso, ele disse falar aquilo. Ah, mas aí se eu fosse pronto de falar assim, esse nego de foi de compensador de fantasianos, sabe, filho? E quando se chegou lá, esse nego se olhou para o outro e falou assim, nem se quer esse instrumento de volta, se pode ficar com você. Se o outro nem se teve de oportunidade, esse filho, de falar se ia se devolver se a ferramenta ou se não ia, Zifio. Você sabe, Zifio, que existe de muitas de fantasia, sabe? De muita assim, pensador que se generaliza, sabe, Zifio? E a gente sabe que se desse lado aqui, Zifio, se tem de tudo. Se tem de negalhada que vem de trabalhar, porque se tem que se quitar de débito. Mas e tem, filhos, e muito espírito aí que se vem se trabalhar na roupagem de preto velho, filho, que já se sublimou nessa vida, filho, da terra. Oh, meu E se pai. vem se contribuir com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Você Sim. sabe, filho, que até os irmãozinhos que se vem de outros de planetas, sabe? Sim. E que se vem se trabalhar. E que escolhe de trabalhar na linhagem de preto velho, filho. E se vem no formato de mãe de velha ou de pais de velho, filho. E que se aprende de falar com essas linguagens truncadas, filho. Mas, na verdade, filho, é de outro irmãozinho, de irmãozinhos de maduro, de outro orbe, filho. Oh, meu Então, pai. se tem de tudo, Gifi. Se não pode, no conhecedor de espiritual, Gifi, se não pode se generalizar de nada, sabe? É sempre assim. Esse exemplo é um exemplo que se serve para esse contexto específico aqui, Gifi. Mas se tem outras coisas que se regula se a prata. A prática de fidelidade espiritual que se vem de cantar os pontos de preto velho aí nas cabecinhas dos irmãozinhos, né, Gifi? Tem de tudo aqui desse lado, Gifi. Tem de tudo, Gifi. Tem de até de hindu que se vem de trabalhar como de preto velho, né, Gifi? Eita, Gifi. De preto de velho, de não sabe de fazer piada. Com graxa, né, Zipio? Rapaz, sim. O senhor dando risada já basta, né, pai? Que é É, isso, mas Zipio, tá bonito, tá que bonito. graxa já deu, Zipio, É que o que povo não graxa já acompanha, não entende, né? Não pensa rápido. Ô, pai É, Tomé. se de boa, se desculpa que se faz de pé, se vai usar, Zipio. Se povo, se não pensa rápido. É, ué, devagar, só vai devagar. Então, e o que o senhor disse também é válido para os Exus e as Pombogiras? Ou seja, não se pode generalizar, existem os espíritos que estão em todos os níveis, trabalhadores necessitados, né, do trabalho para redenção pessoal, mas também aqueles que já se superaram e vêm apenas com o intuito de ajudar. Como é que é? Esse filho já se ouviu se falar dos Exus e cósmicos, filho? Ou os guardiões, sei lá como é que chama. Já. Esses espíritos que se toma de contas das justiças divinas de níveis de cósmico? Sim. Você acha, Fio, que esses espíritos aí são consciência que estão de presa à necessidade desse nosso mundinho aqui, Fio? Não, senhor. É esse louvado existência do nosso senhor, esse bom de conversar com um de cabeceador inteligente, né, Gifi? Oh, graças ao Deus. Eita, de coisa de bom, Gifi. Na vida pessoal de cada um que ouve, pai, o nosso trabalho aqui hoje, qual que é a função de um guia? De peitos de véio, se lembra, Gifi? Quando estava trabalhando na fazenda, e tinha muitas arvoredos, e tinha arvoredo que se dava muitas maçã, e tinha arvoredo, filho, que se dava de pouca maçã, sabes? E o senhor da fazenda, filho, buscava de protegesse o arvoredo que se produzia demais, enfim. E de outros arvoredos, se recebia-se um investimento, enfim, também. Mas de esses investimentos, enfim, era sempre de acordo com o que o arvoredo se produzia, enfim. Então, de qual é a função dos guias, enfim, para esse montão de gente aí que houve? Houve-se esse de programa que tem levado de muitas de harmonia e de muitos de conhecedores para o pensador do povo. Se depende, filho. Se depende de como essa ave se produz. Filho. Então, vamos ter até de exemplos, de corajandor que houve esses seus de programas. Filho. E que se produz muito da vida, que se tem uma obra de fraternidade, filho, ou de uma obra de espiritual, filho. Então, se é claro, filho, que se o mentor que se acompanha esse de corajandor, se tem muitas responsabilidades, para ensinar e conduzir numa missão de muitos e grandes, filho. Agora, se o ser não produz tanto de filho, se o mentor que te acompanha de ele, de filho, se tem uma característica de mais básica, de ajudar esse ser de perceber que a encarnação de filho dele tem uma função de se conscientizar, de buscar o conhecedor de espiritual. De então, se como se pensasse de mentores, as aventuras bonitas, disse de Paulo de Pereira Franco, né, e se não tem de mentores, diz alguém que muda de ninguém, que não desenvolve de nenhum pensador de auxílio e de contribuição para essa nossa de sociedade, filho. De não dá para esperar, filho, que a função de uma Joana de Ângeles, filho, seja a mesma desse mentor, desse exemplo que de negros de velhos está ajudando. Se está entendendo, se Sim, parece, né? senhor, pai Tomé. Estou. Claro, faz sentido. Até o senhor citou Joana de Ângeles, o espírita normalmente fala sobre a fé raciocinada, e muita gente, quando eu falo sobre a fé raciocinada, diz ou é fé ou é raciocinado. Você tem que escolher. Então, o que que o pai tem a dizer a respeito disso? Tenho como ter fé raciocinada? Qual que é a sua definição de fé comparado com fé raciocinada? Como que o senhor vê isso? Você sabe, filho, que esse nego gostava de se cuidar das plantinhas, sabe? E esse nego tinha de outros companheiros, filho, da senzala, que se gostava também de mexer na plantinha. E essa negaiada cismava, sabe, filho, que se flores bonitas, só de amarela. E se outros se cismava, Gifi, que se foge bonita é só azul. E se ficava assim um plantador de amarelo assim de um lado, de plantador de azul do lado. E se pai de Tomé se começou a se misturar de as cores, sabe, Gifi? E se Eita. sabe, Gifi, que quando a gente se olha assim para a natureza, Ah. Gifi, uma coisa que se é muito bonita é que a gente vê que as coisas diferentes, elas, quando convergem em força, elas, a beleza que elas podem fazer é muito de maior se elas tivessem sozinhas. Então, Ginego de Chaves, que se desde um período do amadurecimento e da consciência, que se é ou isso ou se aquilo, Gifi. Mas quando, conforme de consciência se vai se amadurecendo, Gifi, é como se um olhar que se vai se ampliando, Gifi, e aí se vai se percebendo aquilo que se não, antes não se percebia, Gifi. A conexão que existe entre todas as coisas, Gifi. E aí, já não é se ou isso ou se aquilo, Gifi. Aí fica assim, isso e aquilo, Gifi. Se entende, se pai de Tomé? Sim, vai ficando mais flexível, né? Mais expansivo. Sim, Gifi. E se tudo está conectado, Gifi? Só se não vem que não tem se olho para se ver, Gifi. Não. Só se não ouve que não tem se ouvido se para ouvir. Mas de tudo está se conectado. Se desde de manifestação, Gifi, como Gifiarada aí, se gosta de falar dos quark, né, Gifi? De dos quark, Gifi, Sim. até de a consciência, Gifi, de um arcanjo, existe, Gifi, uma interconexão entre de todas as coisas, Gifi, uma ligação. Então, de ver, de universadores separados, Gifi, isso é porque o ser ainda não adquiriu de um amadurecimento de consciência, Gifi, para ver as coisas conectadas. E não é porque se é espírito que se vê as coisas conectadas, Gifi. Porque se a morte, Gifi, não muda de realidade de nenhuma de consciência, de não. Se consciência de acha que se tem que se ter só de flor de verde, É. de morrer hoje não muda, não. Só se muda se no cabeçador mudar, se não se continua se cultivando aqui, se do lado de cá, as flores de verde. Claro, claro. E então aí na definição, por exemplo, a gente sabe que fé é aquilo que a gente acredita sem ver. E fé raciocinada, daí seria o quê? De pensar, filho, que quando se olhar, se consegue de perceber as coisas, então de você acredita, porque você se compreende, filho. E se num outros estágios de consciência, filho, você se acredita porque você intui, filho. E se num outro estágio de consciência, e assim se vai, filho. Cada vez mais, você se acredita porque o seu pensador, Gifi, já adquiriu um crescimento e funciona de uma maneira de mais ampla, Gifi. Porque o ser, no início, se munia da sua expressividade, Gifi, através do instinto, Gifi. Oh, meu pai. E depois a paixão, Gifi. E depois o pensador. E o pensador se organizado e virou-se razão. Mas, Gifi, tem uma forma de funcionamento de interior, Gifi, que a gente pode chamar de intuição. E não é de essa intuição mediúnica, é de uma maneira de se ver a coisa, filho. Como se a gente se visse o todo, filho. Como se a totalidade se aparecesse na nossa interioridade. E isso, a gente se consegue de ver a vida de dessa forma, de quando a gente está se amadurecido. De e assim, claro. Quando se chegasse nesse nível, se tem de outras de formas de funcionamento. De e assim de vai. Mas cada um, de filho, se vê de acordo com o seu nível evolutivo. Não tem de como se mudar isso. Oh, meu pai. Só quando amadurecer, né, gente? Por falar de amadurecimento, quando é que o senhor percebeu os limites do ego humano, ou seja, essa paixão que a gente tem por agir baseado na personalidade, na interpretação dos sentimentos? E quando o senhor percebeu mesmo, bom, eu realmente sou um espírito, precisou desencarnar, tem jeito da gente fazer isso durante a vida, o senhor tem alguma história para contar? Como é que é? Se nego se vem, se sempre se tem histórias de para contar, né, Gifio? Graças a Deus. Se graças a Deus. Se era de uma vez, Gifio, um descobridor, sabe, Gifio? Essa pessoa que descobre, né, Gifio? E esses descobridores, Gifio, de sair de conhecer o mundo, de filho, e de todas as riquezas desses mundos, de filho, e de determinados de momentos, de filho, esse ser se defrontou-se com uma grande floresta. Esse ser já havia, de filho, já havia de passado por de muitas cidades, de filho, já havia de conhecido de muitas gentes, de filho. E se nesse momento ele se defrontou com essa grande floresta na sua frente, e ele se ficou de muito medo. Então, se ele buscou se proteger, então ele buscou cada vez mais o recurso da cidade. Ele buscou cada vez mais o recurso das pessoas. Mas a floresta se foi se crescendo. Porque já vidas de filhos na floresta é as vidas natural, né, Gifio? E a floresta se foi se crescendo e foi se rodeando. E se determinados de momentos, Gifio, já não teve mais para onde ir. Aí o ser se resolveu penetrar na floresta, Gifio. E a floresta de muito escura, Gifio. Quase se não entra a luz do luar, filho. E o ser ficou-se com muito medo. Mas em determinados momentos, filho, foi se percebendo que quando a gente fica na escuridão, filho, e a gente consegue manter a tranquilidade interior, o nosso olhar, filho, vai se adaptando. E aí ele começou a ver quais belos era a vida na floresta, filho. E aí ele se encantou com essa vida. E ele resolveu-se cada vez mais se aprofundar nessa floresta. Até que quando ele chegou-se no centro dessa floresta, filho. E lá existia um grande sábio da floresta, filho. E esse sábio se olhou para ele e disse assim, eu já sou, filho. Eu já sou, filho. E se a partir desse momento, filho, a consciência acorda para suas irrealidades e profunda como de ser de filho de Deus, consciência de nascida da plenitude da vida, filho. Então, Se mudamos uma historinha de aqui e outra de ali, filho, esta é a história de tudo nós, filho. Então, de um tempo, filho, que a gente está identificado com a vida exterior da cidade, filho. Isso é uma metáfora, né? Isso. Isso é um símbolo, né, meu filho? Sim. E só que a vida de verdadeira, filho, vai circulando, a gente, sabe? Sim. E aí, a gente vai se defendendo dessa vida verdadeira de tudo que é de forma, filho. Porque a gente não conhece outra coisa. Porque no fundo, filho, o que há é muito de medo da dissolução, filho. Só que o ser vai sendo estimulado pela vida. E a partir de um determinado momento, filho, o ser se encanta com esse novo estado. E aí se quer se aprofundar mais e mais. E quando chega lá no centro, filho, faz que nem se Buda, né? Atinge o Nirvana. Faz que nem se Krishna. Atinge o Samadhi. Faz que nem se Jesus Cristo, filho. Atinge o estado do reino de Deus. Faz que nem se o Rosa Cruz, filho. Atinge o estado de Rosa Cruz. Faz-se como se o monge taoísta, filho, atinge o grande tal, de muitos nomes, filho, para si uma única realidade, filho, que é essa de conexão com o eu superior. E a gente, filho, só se acorda de plenitude quando a gente está com consciência desse eu superior, porque é assim que a gente se olha de a vida com o pensador, filho, nas leis universais. Te Cara, entende o que preto velho está te falando? sim, senhor. Nossa. De filho, de quase dormiu aí, né? Não, tô aqui acompanhando. Não, senhor. Louvado seja, Seja, louvado de seja. mãe de Maria, se tivesse aqui, já tinha se dado de uma cachorbetada na cabeça de nego velho. Oh, Mãe de Maria, já é muito brava, é braba. Oh. de colocar de pai Tomé na rédea, Oh. tem que ser de muito de brava, Exigente, exigente, tá certo. de louvado seja. Oh, meu pai. Então, conta pra gente como que o ser humano se sente quando ele tá nesse estágio de descoberta que conquistou a si mesmo. Como é que foi com o senhor? Falei assim, não, agora eu já passei pela escola e já me graduei. Olha, filho, de nego, de velho, de ainda está na escola, viu, filho? Mas de nego, de velho, tem oportunidade de se conversar com esses irmãozinhos que são os mais evoluídos, sabe, filho? E de nego, é curioso, sabe? Esse nego, chega e fala assim, irmãozinho, fala de paz, de Tomé, como que se é quando a gente tem de consciência de si mesmo? E de nego, de ouvir esses irmãozinhos de falar assim, ô, de paz de Tomé, se é um estado de profundo de amor, onde a gente sabe que a gente não é o outro. Mas a gente sabe que está se conectado com o outro. És um pensador, filho, em que a gente vê como cada coisa se conecta em cada coisa, filho. Isso não é uma hipótese, filho. És um pensador mesmo, uma percepção, filho. De uma percepção de verdadeira, filho. E de como a gente sabe como cada coisa está se conectada com outra coisa, A gente entende a linguagem da vida, porque para a gente conseguir se comunicar com uma pedrinha, chefia, com uma plantinha, chefia, com um animalzinho, chefia, com os elementais, chefia, com o ser humano, chefia, com os anjos, chefia, a gente tem que estar conectado com essas criaturas, chefia. Enquanto eu estiver dividido no meu mundo interior, filho, não tem como eu conseguir me conectar com a vida. Porque se a conexão, filho, acontece com o mistério que tem na nossa intimidade, filho. É quando a gente, filho, se conecta com o nosso mistério interior, filho, é que a gente consegue compreender o mistério do outro, chefia. Seja esse outro, chefia, qualquer coisa, chefia, desde a pedra ao anjo, chefia. Então, na maioria das vezes, chefia, quando a gente se comunica, a gente está mais conversando conosco mesmo, chefia, do que com o outro. Porque para a gente realmente conseguir ver o outro, a gente tem que conseguir ver a gente mesmo de formas muito profundas. Nossa. E o que a gente faz então, Pai Tomé, para a gente se manter firme na fé e ao mesmo tempo abertos a novos ensinamentos? Existe, filho, uma prática que se vem lá do Oriente, filho, que se ensina que, afirmando, filho, e negando, filho, a gente tem a percepção mais completa da coisa. Se como assim? Esse nego de vez ficou de louco. Esse nego de vez precisa de tratador no pensador. Oh, meu pai. Variou, variou. Se louvado seja nosso Senhor que permite de nego de cabeça doce, bagunçado de trabalhar, né? É, graças a Deus. É assim, filho. Porque quando a gente afirma uma coisa, filho, a gente está identificado com aquilo. Mas quando a gente afirma e desafirma, filho, a gente se identifica, mas mantém um espaço em nosso sentidor, filho, que se permite que a gente possa se abrir para as novas aprendizagens. É mais ou menos assim. Deus é de tudo, mas Deus está além de tudo. Então, se a gente se percebe como pensador, que Deus envolve-se todas as coisas, mas Deus não é de todas as coisas. Deus está além de todas as coisas. Então, se com isso, o que eu faço dentro de mim? Eu faço isso assim. Eu tenho um pensador do que se seja Deus. Mas se com essa segunda afirmação, eu tenho uma compreensão que de Deus é maior do que tudo isso. Então, eu afirmo, mas eu sei que essa afirmação é relativa. Então, eu continuo dentro do meu coração com uma abertura para de continuar compreender o fenômeno da divindade, filho. Se entende o que esse nego está falando, filho? Sim, senhor. Que louvado seja nosso Jesus Cristo, né? Louvado seja, meu pai, graças a Deus. É, às vezes as pessoas perguntam assim, ué, então como é que eu faço para aconselhar alguém ou ajudar alguém moralmente sabendo das minhas próprias imperfeições? Se eu sei que eu não sou melhor que o outro, como é que eu posso querer ajudar? O que que o pai diz? Sabe, filho, se nego se fica olhando essas correntes, sabe, filho? E nego fica assim, admirado com essas correntes, filho. Que quando você pega assim, uma corrente, filho, e se coloca assim no céu, filho, então você tem do lado direito, assim, de primeira parte da corrente, filho. E lá do último, filho, você tem a última corrente. Último zigomo da corrente, né, filho? Então já pode falar assim que aquelas partes da corrente de fio que está de lado direito, já pode ser a consciência espiritual que está mais próxima de Deus no planeta Terra. E a gente já sabe, de fio, que essa consciência é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Só que Jesus Cristo já tem de uma monte de correntinha que se vai assim até as últimas de fio. Então, de cada corrente de fio, de leva a mensagem de Deus dentro da sua capacidade, a de corrente que está no nível inferior. Não é de inferior de menor de fio, mas é de inferior de menos de idade de fio, de menos de maturidade de fio. E assim, aqueles de outros de leva de para outro. E assim, de vais a mensagem. A mensagem de fio que se começou de lá de Deus e que nosso Senhor se captou e se está se transmitindo, vai se passando assim. Então, de cada um de fio, se compreende essa verdade de acordo com o seu nível de entendimento de fio. Então, se a gente não faz a nossa parte de fio, a gente deixa essa corrente sem comunicação de fio. Ixi. Então, essa pergunta que se segue está no momento apropriado de saber do senhor qual é a responsabilidade que o médium assume no mundo espiritual antes de encarnar e como melhor executá-la enquanto aqui já encarnado na Terra. Quando esse médium se vai se mergulhar no corpo de físico, no corpo de ilusão, das matérias mais condensadas, todo esse mentor que se faz de parte já sabe qual é a capacidade que esse médium tem de trazer a mensagem. E sabe, filho, que se ele se dedicar nessa vida, qual é a melhoria que ele pode ter? E sabe, filho, que se ele seguir os instintos que se tem que educar e que muitas vezes não educa, filho, quais são as consequências perturbadoras que ele vai trazer para a própria comunicação? Então, o médium, quando vem de matérias, filho, eles vêm com essa percepção dos espíritos que vão te assessorar o seu trabalho aqui na matéria de fio. Então, se não tem nenhuma expectativa de falsa que o médium produz aquilo que eles não têm capacidade. Se tem a percepção de que local nessa correntinha de fio o médium se encaixa. E aí, se o médium se pode se cumprir aquela função dele de uma maneira incompleta, ele se pode se cumprir de uma maneira completa, e de nego, se filho se permite, de nego velho falar, Oh, meu pai. se pode se completar-se de uma maneira super completa, porque ele pode completar-se a sua correntinha e amadurecer, filho. E os mentores percebem que ele pode fazer algo demais daquilo que se foi se comprometido no seu plano reencarnatório. Oh, graças a Deus. Então, de médio aqui, na matéria, vai se produzir de que se forma, filho? De acordo com a sua dedicação, filho. Mas não existe, filho, nenhuma espectador, filho, que seja ilusório por parte dos mentores, filho. Porque se sabe que o que o médium Onde esse médium se pode se tropeçar, filho? O que que ele se pode se fazer? E se ele se fazer muito bem, filho, o que que ele se pode se superfazer, filho? Claro. Então, essa responsabilidade assumida leva em conta o momento da humanidade e as capacidades individuais de conquistas pessoais e outras vidas de cada um. De graças a Deus, filho. Se é isso mesmo. É isso mesmo, filho. E muito isso bom, filho. Graças a Deus. Ô pai, qual que é a diferença então entre caridade e misericórdia? Olha, filho. Se na verdade os negros entendem dessas formas, filho, mas se negros quer deixar claro, filho, que essa forma é a forma de negros de pensar. É como se, filho, se caridade, filho, fosse a capacidade, filho, do ser expressar, filho, o amor em ação. E se o bolo da caridade, filho, envolve vários pedaços, filho. E se quando você vai fazer de caridade, filho, você se faz porque você sentiu, filho. Então, se na verdade, filho, se nego vai reformular o que se nego estava falando. É como se tivesse, filho, um grande bolo que se chama amor. De um pedaço desse bolo, filho, é a caridade. Porque é o amor em ação, filho. Mas existem outros pedaços, filho. A misericórdia, a compreensão, filho, a paciência. E assim te vai. Então, de evoluir moralmente, filho, é de fazer para que esses bolos possam dar o mais completo possível, filho. Despertar esses pedaços de bolo. Ah, filho, que sem vontade de se comer um bolinho com café, né, filho? Esse nego de bem é guloso, filho. Mas nego não precisa de comer bolo, não, né, filho? Não, pai. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje não, né, filho? Não. Sim. E qual que é, então, a melhor... Como que a gente melhora o funcionamento do cérebro, pai? Para a gente ter acesso de forma consciente ao mundo extrafísico, ao mundo espiritual. Ah, filho, essa é um sabedor, filho, que de muitos de tempos já foi se trazido na Terra, né, filho? É. É, filho, porque Oh. assim, quando de pensador, filho, se traz muito de agitado e o sentidor, filho, se traz muito de denso, a gente pode falar, filho, que essa constituição energética do ser, filho, fica muito conectada ao corpo físico. E a gente pode falar, filho, que a conexão de as potências, filho, energéticas, se ficam com de poucas energias, porque as energias se trazem muito se alimentando os processos mais de brutos, filho, da matéria e dos instintos, filho. Mas se o ser, filho, ele se começa a fazer um processo de sutilização do pensador e do sentidor, filho, e se começa a trabalhar com os estados de consciência alterados, filho, ele vai se ampliando as antenas de captação, filho, a espiritualidade. Se ele se faz isso com de boas intenções, filho, ele se faz desenvolvendo essas antenas, filho, e se trabalhando, filho, para que essas antenas possam se manifestar com altas potencialidades. E vai se conseguir, filho, se registrar as forças espirituais mais sutis, filho. Mas se eles trabalham com os estados de consciência alterados, filho, com 112 de baixo padrão, filho, eles vai se desenvolver sim a antena, filho. Mas vai se sintonizar com as correntes de baixo teor, filho. Então, de muitas coisas que pode se fazer para ajudar o ser a desenvolver essas antenas de captação, filho. Todas as práticas meditativas, filho, pode auxiliar o ser a desenvolver um sentidor, filho, que vai se facilitar para que se essa criatura possa registrar as forças do mundo espiritual. A grande questão, filho, é que a gente sempre registra essas forças, filho. Mas a gente pode construir uma consciência para que a gente possa se perceber com mais intensidade essas forças e a natureza dessas forças, filho. Então, se a gente percebe essa captação e percebe a qualidade do pensador e do sentidor e das energias dessa captação. Claro, tá certo, tá entendido. É a prática constante, né? Não só das técnicas, mas do comportamento reto, sempre inspirado nos ensinamentos do Cristo. A gente vai se percebendo, filho, que se não dá para a gente, no caminhador espiritual, filho, ter esse pensador, ou isso ou aquilo, né, filho? Então, as técnicas, filho, a ética, filho, o conhecedor, filho, as convivências, filho, a sensibilidade apurada, filho, de ouvir de Pai de Tomé, né, filho? Graças. Ixi, de propaganda de paz de Tomé, né, filho? Isso mesmo, também tá certinho. Louvado de seja, filho. É de tudo isso, filho. E assim a gente vai conseguindo de trazer uma riqueza de estímulos, filho, que vai ajudando a gente a conseguir a expressar a mediunidade com mais de qualidade, né, filho? Ô pai, a gente muitas vezes, para entender o mundo espiritual, precisamos de lidar com imagens e formas e nossos sentimentos e aquilo que já existe para nossa realidade 3D. Conta um pouco para a gente como é que é a interação entre vocês e os espíritos. Já estamos chegando aqui no final desse encontro, a menos que depois o senhor me confirme se o seu menino puder ficar 2 horas, mas vamos focar aqui nessa ideia. Conta pra gente um pouco pra gente aprender sobre as interações. Fala um pouco, pai Tomé, como é que foi a sua interação com a equipe que eu vejo estar dedicada para disseminação desse conhecimento através do diálogo com os espíritos, esses que nos ajudam nesse projeto em específico. Como foi suas interações desde a primeira até hoje? Ah, filho, quando a gente viu, filho, que a espiritada que se acompanha, filho, aqui, estava tudo ficando famoso, filho. A pai de Tomé chegou para a mãe Maria e falou assim, mãe Maria, acho que esse pai de Tomé pode se ficar famoso também, né? Porque esse pai de Tomé tem uma risada tão gostosa, né, Tão filho? gostosa, meu pai. Oh, meu, dá vontade de ficar falando o dia inteiro com o senhor. Louvado seja. Aí, mãe de Maria, olhou-se para o pai de Tomé e disse assim, ô, nego, você não tem esse jeito, né? Você vai acabar de ser transmigrado assim, filho. Aí, se na verdade, esse filho é assim, a gente sabe que esse trabalho se faz de parte de um projeto espiritual para se desmistificar, filho, as mediunidades, se tirar as mediunidades da escuridão, filho, porque o alqueire, filho, a luz tem que se brilhar em cima do alqueire, né, filho? E não de dentro do alqueire. A gente se sabe, filho, que se muitos núcleos espirituais, filho, começou a transformar a prática de mediúnica e os cuidados da prática de mediúnica em verdadeiras escolas iniciáticas, onde apenas os escolhidos, entre aspas, filho, se podia se participar da mediúnica. Nós sabemos, filho, que pois o trabalho mediúnico de acontecer é de necessário todo de um cuidado. Agora, se de um cuidado para trazer um ostracismo, um esconder daquilo que é uma ferramenta, para se brilhar, para se coletividade, então, a espiritualidade se tomou uma série de recursos para se tirar a prática de mediúnica, filho, encerrada. Uma das funções, filho, do movimento de da Umbanda é esse. É se tornar a mediunidade acessível para os filhos de fé, para que o coração do que se quer receber a esperança, filho, e o coração do que se quer no espaço, filho, distribuir esperança, filho, encontre no clima da humildade, da caridade, da liberdade, da simplicidade, filho. Que não significa se falta de profundidade, filho. Porque de nego, quando se vai se trabalhar no centro espírita, filho, de nego se vai na forma de hindu, né, filho? Porque se esse nego entrar, filho, quase a forma de nego no centro espírita, nem sempre se vai se conseguir se trabalhar, né, filho? Você vai ser doutrinado, filho, já se foi se doutrinado tantas vezes que eu prefiro ir na forma de hindu, filho. E aí, filho, se nego vai se trabalhar na Umbanda na forma de Pai de Tomé, né, filho? Sim. E aí, filho, se nego se vê que muitas vezes, filho, aqueles de médium, que se faz os cantos, filho, que se concentra se no atabaque, filho, ou não, consegue se manter o pensador mais sustentado, filho, do que se aquele médium que se vangloria e que se está sentado se dá na mesa branca com pensador descontínuo, filho, uma em alguns momentos de conseguindo se pensar na reunião, em outros momentos de pensando no problema de trabalho, filho. Então, a gente tem que se perceber, filho, que se dentro da Umbanda se tem uma ciência, filho, para que se a prática se possa se acontecer da melhor maneira. Porque esses espíritos, filho, que estão-se lá na confraria do astral, né, filho? Que são os espíritos responsáveis pelo cuidado da Umbanda no mundo, filho. Esses espíritos, filho, a maioria desses espíritos, filho, é espírito que já se encarnou na Atlântida, filho. Nossa! Que são espíritos de muitos experimentados, filho. E sabe, filho, que se não tivesse uma didática, a coisa não vinga nesse planeta, filho. Então, o que esse nego e velho se quer te falar é que esse doutor e doutora coloca o diploma de lado, arregaça a manga e vem virar de pai velho e mãe velha com a gente. Porque se a gente não fizer isso na matéria, filho, vai fazer isso no espaço, filho. Tá certo. Não tem choro nem velo, né? Tá certo, pai. Então, Houve assim interação, igual existe interação entre a gente humano e humana com entre o senhor e o pai Tomé? E houve, Gifi, que se sabe, Gifi, que se tem um grupo de espíritos, Gifi, que trabalha com você. Sim. E existe o guardião, existe de pai de velho, existe de outros espíritos, enfim. Então, quando a gente se candidata para trabalhar, enfim, esse espírito coloca ordens no trabalho, né, gente? Oh, meu pai. Porque se não se colocasse ordem, filho, com esse monte de coração dor que você está doido para atacar esse programa espiritual, filho. Porque esse programa espiritual já tem trazido de dor de cabeça, né, Gifi? Dor de cabeça. Dor de cabeça para de muita gente que não quer de ver a coisa mudar, né, Gifi? Então, Gifi, se não tivesse aí uma organização, esse trabalho já teria ido para a cucuia se faz de tempo, né, Gifi? Oh, meu E de proteção, e tem-se uma organização, né, Gifi? Nossa. E se pais de Tomé de falas demais, filho. De falas de que de vão surgir, filho, outros trabalhadores, filho. E se muitas vezes, filho, vai ser o filho que vai fazer. Mas se muitas vezes, filho, vão surgir outros de trabalhadores. E Sim. se filho está dizendo como de um bandeirante, filho. Mas de outros vão surgir. E se pais de Tomé se pede para filho, quando esse surgir, que de filho de possa ser professor, filho, e auxiliar para que se possa o trabalho dar de boa intenção, filho, possa acontecer de dar de melhor forma possível. Porque se a gente se pega, filho, de um monte de raminho e coloca assim separados e para quebrar, é fácil, né, filho? É sim, é sim. Mas se juntar, filho. Mas nem Hércules quebra aquilo, filho. Nem de Hércules, filho. E o trabalho não é nosso, é só um empréstimo, né, pai? Não tem nada É que é de nosso. uma roupa, né, filho? É. É. Depois, em determinados momentos, filho, a gente já é chamado para entregar essa roupa, né, filho? Se a gente fica identificado, olha o que esse pai de Tomé falou lá no começo. Né? Se a gente fica desligado, a gente atrapalha o nosso avanço, filho. E aí se tem que vir a dor para ensinar, para que a gente possa se desligar daquilo que não tem mais finalidade, filho, e abrir espaço com uma enxada da vida, para que as novas sementinhas possam nascer na terra e possa se despertar uma nova de árvore do conhecedor e do trabalho, né, filho? Oh, meu pai. Então, assim, o pai Tomé está no presente. Veja se é possível ele passar para as pessoas que estão ouvindo a gente, do coração dele, uma mensagem através do senhor. Será que é possível? Que mensagem, filho? Que de negros de ovo e de outro negro, filho? É que tem gente, filho, que está se colecionando de mensagens, sabe, filho? Mas não está se colecionando de mensagens no coração. Essas mensagens, filho, é para a gente levar para a nossa vida, pessoal. Muitos demais valem, filho, quem se vê um diálogo e planta na terra e no coração de hoje, filho, a semente da transformação interior do que quem se ouve de muitos diálogos, filho, mas que não entra na floresta, sabe, filho? Que se não mergulha em si mesmo, filho. Então, de pais de Tomé, traz de pais de Tomé, filho. Se a mensagem é essa, filho, para que a gente se possa se trabalhar consigo mesmo. Porque se a gente se pode se fazer de muito bem se para muita gente, filho. Mas se a gente, filho, se não cuidar de do próprio coração de hoje, filho, a gente já vai estar distribuindo remédio contaminado, né, Gifi? Então, já é importante, Gifi, que o diálogo seja usado como um recurso de consolação e de educação espiritual, Gifi. Porque senão não tem finalidade, Gifi, é só curiosidade. Realmente. E aquela também, e aquele desejo sendo expressado de acumular coisa, né? Sim, Acumular com a ideia de falta no futuro. Gifi. Sim, Gifi, de materialismo espiritual, né, Gifi? De materialismo espiritual, Gifi. Tá Porque certo. você pode buscar a expressão espiritual, Gifi, mas com a intenção material, né? Da ganância, do acúmulo, de se querer ser maior do que o outro irmãozinho, Gifi. Então, se não adianta de nada, né, Gifi? Quer dizer, Gifi, não é que não adianta de nada, Gifi. É que já é uma fase para uma outra fase, né, Gifi? Uma As fase. coisas não se desenvolvem assim da noite para o dia, né, Gifi? Uma sementinha já cresce em fase, Gifi. Qual que se é a grande dificultor, Gifi? É a sementinha que já pode florir no flores, Gifi. A sementinha que já pode frutificar e não frutifica, Gifi. Nossa, claro. Ah, é mais ou menos igual esse trabalho. Eu comecei estudando o Livro dos Espíritos com 18 anos. Aí eu falei, puxa, que interessante. E foi só culminar o negócio mesmo 10 anos, 20 anos depois. Não, 20 anos não dá porque eu não tenho mais Sim. 30 anos. Ei, Mas o senhor Gifi, entendeu a ideia. tá de ruim da cabeça também, que nem esse pai de Tomé, né, Olha, Gifi? pai do Quando vídeo. esse pai de Tomé achar doutor da cabeça, ele leva de filho também, de dobrado, né, Gifi? Se Graças a louvado Deus. Gifi seja. Tá bom, Se pai. filho se falou, Gifi, se médio se pode de É, ficar. é. De médio se pode. Quem se não pode sou eu, Gifi. Ah, pai. Ei, Gifi, de nego se tem de compromisso espiritual, Gifi. É. Aí você não pode ficar, Gifi. O senhor vai pra onde agora? Agora, de nego se vai de trabalhar, Gifi, numa colônia cheia de criancinhas, sabe? Olha. E vai se levar uma dinâmica, uma vivência, Gifi, com as forças da natureza para essas criancinhas, Que Gifi. lindo. Esses espíritos que acabaram de desencarnar, Gifi, Oh, meu e que estão se adaptando na espiritualidade, e que estão pai. se conscientizando de devagarzinho, Gifi, Nossa. que são espíritos não criança, né, Gifi? Nossa. Claro, claro. Então, Então, se nego velho tem um trabalho com as Mãe Maria, e se nego de velho não aparecer, Gifi, você já viu o que já acontece com o nego velho, né? é na cabeça. É na Que cabeça. louvado seja nosso Senhor Tá Jesus certo. Cristo, Passa uma de coisa. nego de vez de quer se deixar, já tudo Isso. de fim de fé, essa força, esse axé de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse amor de grandioso de nosso Pai já queixa a alma de todos vocês, fiera, que vocês possam de confiar no próprio potencial da vida, de filho, e possam de perceber, de que essa encarnação é um presente de nosso Senhor Jesus Cristo para vocês. É isso que os negros desejam. E os negros querem voltar, se dar de nova risada, de Vamos. dar de nova, nova, novo, nova prosa, de filho. E se tivesse um bolinho de chocolate, vai ser muito melhor, né, Vamos. de filho? Vamos consertar isso. Pode deixar. Se louvado seja Ô pai, nosso Senhor canta um Jesus ponto Cristo. que o senhor mais gosta aí, pai, pra gente escutar o senhor. Antes do senhor ir. Isso, esse ponto que mais gosta é o ponto que esse médio já cantou, né, Gifi? É. De pai já até inspirou esse médio para se cantar. Oh, nossa, Esse ponto é de nego se gosta, porque se fala da simplicidade do nego, né, Gifi? não, Dessa conexão com o afeto e com essa conexão com a natureza, Gifi. nossa. Esse nego se emociona quando se ouve essa música, porque se pensa no valor dessas virtudes, filho, e também de Nego Gipê e Francisco de Assis, filho, que és um grande de pai velho para de tudo nós, né, filho? Oh, graças a Deus. Então eu vou falar para ele. Falar para ele cantar depois que o senhor subir. Graças a Deus, filho, que assim seja. E muito axé para tudo vocês. Graças que a assim Deus. Seja. Obrigado, pai. Deus nos abençoe. Fala, Jefferson. Senhor Alexandre Coelho? Opa. Graças a Deus. Faz tempo, né? Tava fugido. É. Você pode cantar aquele ponto do início que o paizinho gosta, para ele poder subir lá, trabalhar com as crianças? Com certeza. Vamos cantar aí. Valeu. Que todo mundo possa aí nos acompanhar, tendo indulgência com a voz desafinada, mas o coração cheio de amor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. Pai velho, pai amigo, de humildade e amor, me traz lá de Aruanda, seu axé e seu amor. Mãe velha, mãe amiga, de humildade e amor, e traz lá de Aruanda seu axé e seu calor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. No canto dos passarinhos, no campo, no mar, na flor, a vida vai repetindo, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Quanto tempo você trabalha com o pai Tomé? Olha, eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu não sei se o pai Tomé vai concordar, mas como eu sou fofoqueiro, eu falo mesmo. Minha primeira conexão mediúnica foi com o Bhagavan. E quando apareceu a oportunidade lá no Camille Flammarion de darmos orientação aos internos, e os internos lá são ex-moradores de rua que trazem muitos transtornos psicológicos e psiquiátricos decorrente. Então não tem o sistema cognitivo de muitos deles e afetivo foi muito afetado. Então o Bhagavan falou que viria. Só que o Bhagavan tem uma maneira muito rebuscada, muito muito culta. É muito culta de falar. Uhum. E ele falou que viria como pai velho. Uhum. E eu me admirei, porque eu sei, por ter estudado, qual que é a maneira de falar do pai velho, né? Uhum. E aí ele disse assim que, na verdade, o espírito traz múltiplas bagagens e, uhum, que ele iria estar assumindo uma encarnação que ele teve como pai velho. E iria estar trabalhando como pai Tomé. Então, na verdade, o Bhagavan, o pai Tomé é o Bhagavan, o pai Tomé. Ai, entregou! Suspeitei desde o princípio. Não, mas tá certo. Tá certo, então. Agora ele ficou com a vida lá. Mas você vê que é outra pessoa, né? Quando assume uma outra personalidade. Sim, eu acho interessante esse estudo para averiguar que quando nós tocamos em memórias reencarnatórias que teve um cunho todo diferenciado, tem ali sempre as mesmas qualidades do espírito, mas existe uma forma que aquela experiência se organizou dentro de nós, que é fruto de onde vivemos, do que fizemos, etc. Né? Então, a pessoa, existe mudança na expressividade dele, apesar de ficar aquele potencial do que aquele ser é como espírito. Né? Uhum. Então, bem interessante pensar que muitos espíritos fazem isso, né, Jefferson? Nossa. Dos mais variados teores, doutores, médicos, filósofos, extraterrestres, espíritos variados assumem essa configuração de pai velho para passar a mensagem com mais amorosidade, com mais didática, com mais carisma, né? Muito bom. Eu estranhei, eu falei, nossa, Bagala, não sabia que você dava tanta risada assim. Como que ele tá divertido, né? Nossa. Mas ele também, como Bhagavan, é muito maravilhoso. Foi um diálogo especial aí também. Tá bom, meu querido. Olha, muito obrigado. Próximo, próxima parada, o guardião, hein? É, você é corajoso. ele na verdade, fomos nós, quando você nos convidou ao trabalho, falamos dos mentores e dos amigos espirituais, nós pedimos autorização para ele, né? E aí? E ele falou assim, eu tenho muita coisa o que fazer, se der eu venho. Então a gente, ele, em um momento de trabalho, ele falou, aquilo que você me pediu, dá para fazer. É só vocês combinarem direitinho, eu me organizo aqui desse lado. Que coisa boa. Tá certo. Então vamos que vamos aí. Espero que o povo não se assuste. Sou corajoso. É, muito bom. Tá bom, então. É isso aí, Jefferson. Muito grande abraço pra você, viu? Tá, e até breve. Até breve. Tchau. Oi, quais almas que eu conheci? A macumba foi quais almas.